Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. 7:56. No ar. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. E atenção, muita atenção. Neste exato momento está para começar mais um programa da série 78 RPM. Quem conhece já sabe, e quem não conhece, então fique sabendo. 78 RPM é aquela série também do tempo do Lampião e do automóvel A Manivela. 78 RPM e a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. Em nosso encontro de hoje, o destaque será para gravações dos anos 30 e 40. Aliás, destaque mesmo para quatro poderosas vozes que marcaram aquelas décadas. Estamos falando de Chico Alves, pelo pensamento, pelo coração, de Silvio Caldas, perdoa-me, bom amigo, de Orlando Silva, saudade que nos vem de alguém, e de Carlos Galhardo. Chico, Silvio, Orlando e Carlos Galhardo são quatro bons exemplos de um tempo marcado por uma forma de cantar. Era o tempo do romantismo explícito, interpretado por vozes fortes e impostadas. Fosse no samba, na canção, valsa ou samba-canção, aqueles quatro intérpretes falaram do amor, num estilo que marcou época. Vamos recordá-los em nosso encontro de hoje. De dor. Adeus, adeus, adeus, é como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Quem parte tem os olhos rasos d'água, ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. D'água, ao sentir a

esquece a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade, forro meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns de penduradas na corda qual bandeiras agitadas pareciam estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. E nós ouvimos Silvio Caldas, dele e Orestes Barbosa, Chão de Estrelas. Orlando Silva, de Cândido das Neves, Apoteose do Amor. Francisco Alves, de Silvino Neto, Cinco Letras que Choram. Estamos apresentando 78 RPM. Carlos Galhardo cantou samba e também fez sucesso em muitos carnavais, mas foi na valsa que ele se imortalizou. Mais uma valsa, mais uma saudade de alguém que não me quis. Vivo cantando a sós pela cidade, fingindo ser feliz. Fiz das lembranças uma coleção, nem sei quantas palavras no meu coração gravei. Mais uma valsa, mais uma saudade, saudade que nos vem de alguém. Coleção, nem sei quantas palavras no meu coração gravei. Mais uma valsa, mais uma saudade, saudade que nos vem de criança. Mamãezinha me embalava com a música de uma caixinha.

sempre a natureza que sorria sempre. Encheu-se de tristeza ouvindo a voz do sino. Assim também eu vivo sempre a soluçar na voz do meu cruel destino, na voz do meu cruel penar. E nós ouvimos Francisco Alves de José Maria de Abreu e Sinclair Sena, Cruel Destino. Silvio Caldas de Custódio Mesquita, Caixinha de Música. Carlos Galhardo de José Maria de Abreu e Lamartine Babo, Mais Uma Valsa, Mais Uma Saudade. Estamos apresentando 78 RPM. Certa vez, em uma entrevista, Orlando Silva recordou sua primeira apresentação em São Paulo. Segundo o próprio Orlando, foi um tumulto. Teve até o terno rasgado. Não era para menos. Orlando era o cantor afinado, com interpretação única e versátil. Aí vai ele no samba. A primeira vez que te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri, peguei no fim e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, a minha voz na garganta morreu. A primeira vez alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri, peguei no fim e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você bateu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Procure esquecer a dor, não sou capaz. Violão não toca mais, eu vivo triste a meditar, não canto mais, meu consolo é triste sorri, peguei no fim e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. A primeira vez que te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste e sorri, depressa, se ela muito te esqueceu. Não vês que aquela mulher coração não tem sequer. Desconhece o que é chorar. Bate mais devagar, bate mais devagar. Cor

que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Nós ouvimos Carlos Galhardo, de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. Silvio Caldas, de Alberto Ribeiro, Coração. Orlando Silva, de Alcebíades Barcelos e Armando Marçal, A Primeira Vez. Estamos apresentando 78 RPM. Francisco Alves era rigoroso com seu repertório. Os títulos eram escolhidos a dedo, daí a razão de décadas de sucesso. Títulos escolhidos com critério e rigor, como Eu Fiz um Samba, de José Borba, gravado em 1940. Dos casebres da favela, do silêncio da capela, onde eu rezo com fervor. Da luz clara do luar, que ilumina o céu e o mar, e as campinas sempre em flor. Eu fiz um samba, eu fiz um samba para o meu amor. Aumentando a minha dor, do pranto dos olhos meus, da fé que eu tenho em Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Eu fiz um samba, eu fiz um samba para o meu amor. Recordando sem maldade, oh,

que tens em tua vida um enorme sofrimento. Mas não penses que a bebida seja um medicamento. De ti não terei mais pena, é bom parar por aí. Quem não bebe te condena, quem bebe zomba de ti. Ter receitado muito vinho, dinheiro e amor. Minha vida hoje em dia tem mais sabor. Obrigado, obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Minha vida eu devo ao senhor. Ao senhor por me haver respeitado muito vinho. Não resolve o mal de amor, nem vitamina dava jeito a minha dor. A medicina não me ajudou. Ai, doutor, sua receita foi a minha salvação. Eu precisava alegrar meu coração e felizmente o senhor acertou. Obrigado, doutor. Não resolve o mal de amor, nem vitamina dava jeito a minha dor. A medicina não me ajudou. Ai, doutor, sua receita foi a minha salvação. Eu precisava alegrar meu coração e felizmente o senhor acertou. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. madrigal, cantou o seu amor no lindo madrigal. Porém o arlequim mais positivo rodou-lhe a colombina, mostrou-se mais ativo. E o lindo Pierrot, pobre coitado, vivia cantando, ficou derrotado e acabou chorando. Eu quero ser assim igual ao arlequim, pra não sofrer então a dor cruel de uma desilusão. Para minha colombina tem que vir ao meu portão, se quiser o meu amor e possuir meu coração. Cantando, ficou derrotado e acabou chorando. E nós ouvimos Orlando Silva, de Jota Cascata e Nassara, História Antiga. Silvio Caldas, dele, Obrigado, Doutor. Francisco Alves, de Rubens Soares, É Bom Parar. Carlos Galhardo, de Marino Pinto e Wilson Batista, Largo da Lapa. Estamos apresentando 78 RPM. Os antigos sambas e marchinhas carnavalescas já não são mais gravados. No entanto, mesmo passadas décadas de seu auge, ainda hoje brinca-se nos salões ao som dos antigos carnavais. E sem dúvida, o rei foi Francisco Alves. Aí vão dois grandes sucessos, Que Rei Sou Eu, do Carnaval de 1945, e Eu Brinco, de 1943. Com pandeiro ou sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro ou sem pandeiro, triste também. Com pandeiro ou sem pandeiro, meu amor, eu brinco. Com pandeiro ou sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro ou sem pandeiro, we acabar. Com dinheiro, sem dinheiro, meu amor, eu brigo. Tomando no meu distrito, porque o rei de lá morreu. Que rei sou eu? Que rei sou eu? Que rei nada sem coroa, sem castelo e sem rainha. Afinal, que rei sou eu? O meu reinado é pequeno e é destino. Tomando no meu distrito, porque o rei de lá morreu. Não tenho criado de libré, carruagem sem mordomo, e ninguém veja meus pés. Meu sangue azul nada tem de realeza, o samba é minha nobreza. Afinal, que rei sou eu? Que rei sou eu? Carruagem sem mordomo e ninguém beija meus pés. Meu sangue azul nada tem de realeza, o sangue é minha nobreza. Afinal, que rei sou eu? Nós ouvimos Francisco Alves, de Erivelto Martins e Valdemar Ressurreição, Que Rei Sou Eu, do Carnaval de 1945. Francisco Alves, de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, Eu Brinco. Essa do Carnaval de 1943. Essa foi mais uma edição do 78 RPM. 78 RPM é aquela série do Teco Teco e do Zeppelin. 78 RPM, a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. O 78 RPM é feito por Mariana Benetti, no apoio à produção, Afrânio Vanderlei nas gravações, montagens de Isaac França, apresentação Celso Brambila, texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta.